É isso, galera, por aqui DJ Celso, então o CD de Flashback. Infelizmente, a gente tá com um probleminha numa placa de som e o Flashback, ele tem que ser ao vivo, ele tem que passar aquela emoção, aquele calor, aquelas recordações. Então, eu tô me preparando, mas o pessoal tem me pedindo muito pra fazer um CD de Flashback. Então, eu resolvi fazer esse aqui sem voz, só com vinhetinha. E em breve a gente vai, assim que a gente instalar M-Audio, aí a gente vai fazer aquele lance todo ao vivo, todo coração, toda emoção. Sua viagem começa agora. É do fundo do baú. Flashback DJ Celso. Do bom.